Lembro com muita saudade aquele bailinho. Sejam bem-vindos a mais um programa do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Barriga Cheia Freitas. Evandro, você e os ouvintes vão ter que me perdoar, porque eu tô usando aquele aparelhinho lá que a gente conversou aqui, né? O Invisalign, aparelho invisível. A dicção não tá lá aquela beleza. A dicção não tá legal, eu tô ouvindo. O Evandro jura que não tá ouvindo diferença nenhuma. Mas é pra que... mim, a voz tá saindo um pouco sibilante, tá meio Romário, na minha cabeça. E aí, peixe, como que o Romário fala isso? Imitação do Romário. E aí, peixe. Vamos ver. É que eu tento. Tá vendo? Não tá dando. Eu tento fazer com o aparelho e não vai. Fica o Romário ao quadrado. Vamos fazer. O que você tá ouvindo é o Romário elevado. Pela primeira vez, ó, tentando inovar, desafio você para o show de imitações do MPB, de personalidades brasileiras. Só que a gente vai fazer a imitação com a nossa própria voz. Então, por exemplo, eu tenho uma imitação muito boa que é do Faustão. Que o Faustão você faz assim, ó. Ô, louco, bicho, brincadeira essa fera aí, meu. Easy, nobre, grande. Eita! Aí, cara, mas ele tá no meio de só algumas palavras-chave. Não, mas é, a imitação. O campeonato de imitação é essa, é você saber qual o bordão daquele cara, tá ligado? Tipo o Faustão. Você pode falar o que você quiser, mas se você mandar um eita no final, a pessoa automaticamente já vai associar ao Faustão, tá ligado? Porque o Faustão sempre lhe manda um eita. Essa fera aí, meu, Dona Maria, filha de não sei o quê, bababá, tanto no pessoal quanto no profissional. Eita! E aí, qual outra celebridade que tem brasileira aí? Que é clássico de imitação? Silvio Santos? Porra, deixa eu ver aqui. Silvio Santos, que eu não sei também. Silvio Santos é o mais clássico, caralho. Hã? Eu não sei fazer imitação de ninguém, cara. Você não sabe como o Silvio Santos faz? Sei como é que ele faz, mas não consigo emular aquilo. Não, imita com a sua voz. Maui! Ele tem essa risadinha do hi-hi. Maui! Vem pra cá. Rock, vem pra cá. Você vem gentil, fala de novo. Piores imitações, tá ligado? O cara faz com a própria voz. Aí faz de novo, porra. Faz, vem pra cá de novo, foi direitinho. Vem pra cá, mas não é, eu vou começar a rir, mano. Não consigo, né, Moisés? Tem o Marcelo Rezende. A segunda. Marcelo Rezende é um clássico, Marcelo Rezende. Esse foi o cara que morreu recentemente. O do. Exatamente, o grande Rezende, mano. Um puto comunicador, um baita apresentador. Ele faleceu. Que ele falava passadamente, né? Tipo, o vagabundo chegou na residência. Ele falou, não era assim que ele falava. Corta pra mim, meu Cristo. O bordão dele clássico é o corta pra mim. Aí os caras ficavam enrolando e tal. Tem um que é na mesma linha do Rezende. Que é o Datena, José. Chegou a assistir o Datena? Datena é um grande expoente desses de jornais de. Passa no final da tarde, que é só desgraça, tá ligado? Só desgraça e o cara ficando revoltado. Datena, você já deve ter ouvido falar aí no Canadá, é o cara que tem o comandante Hamilton, que é o, sim, que fica no helicóptero. Aí ele. Me dá imagens, comandante Hamilton! Essa é a nossa. Essa é clássica. Essa é a nossa imitação do Datena. Aí tem outro apresentador de domingos, que é o Gugu Liberato. O Gugu fala assim: Domingo! Quem falava? Domingo! Tá ligado aí, ó? O cara reconhece, porra, tô falando. É só falar a frase. É só você falar a frase, tá ligado? Você tá ligado que é o. Que merda! Tinha, porra, isso aí talvez a galera mais nova não vai lembrar. Tinha os caras do Aqui Agora, aquele Gil Gomes. Pô, Gil Gomes você sabe, vai. O cara não sabe imitar o Gil Gomes, é impossível, mano. Eu não sei. Faz aí. Eu não sei fazer imitação. Eu sei fazer. Ele segurava o microfone e aí ele ficava passando a mão em cima do microfone, sabe qual é? Fazendo a mãozinha, como se estivesse encerando alguma coisa. Exatamente, ele tá encerando um vaso imaginário que tá mais ou menos em cima do microfone. Gil Gomes Legias, aqui. Agora. Pera que eu tenho que ver o Gil Gomes agora no YouTube, que agora eu dou saudade. Gil Gomes era um clássico, caralho. Para tudo, peraí. Gil Gomes. Porra, aqui agora era um grande patrimônio da TV Nacional. A mãozinha clássica dele. Tinha o homem do sapato branco, mano. Ele morreu? Lembra? Tá vivo ainda? Porra, se Gil Gomes não morreu, tá de parabéns. Porque ele deve ter uns 180 anos hoje em dia. Tinha dentro do Aqui Agora, tinha outro apresentador foda, que era o homem do sapato branco. Que ele era só um cara que era vestido de branco, e aí ele tinha o sapato branco. Os caras, vamos agora com a reportagem com o homem do sapato branco. Mano, a TV brasileira. Pois é, eu nunca entendi qual era dessa, cara. Eu também era criança, já não entendi, imagina hoje em dia. E tem um clássico atual, que é o Luciano Huck, né? Soletrando, Easy Nobre, grande Easy Nobre. O foda do Luciano Huck é que ele é amigão de todo mundo, tá ligado? Então ele vai falar, ele é tipo um Faustão da nova geração, porque o Faustão também manda abraço pra caralho, e não sei o quê, e o grande Easy Nobre, blá, blá, blá. E o Luciano Huck, ele é como se fosse uma versão 2.0 do Faustão, porque ele é mó bem, ele é mó parceiro do Neymar, aí ele fala que tava com o Neymar no final de semana, não sei o que, tá ligado? Grande Neymar, tamo aí. Eu outro, porra. Isso aí os gringos chama de. Isso aí os gringos chama de name dropping. O brasileiro chama de pela saco. Pois é. Outro que é desse mesmo segmento também, que é uma boa imitação, que todo brasileiro sabe fazer, é o Galvão Bueno, mano. Porra, Galvão. Galvão Bueno, esse é. Galvão Bueno é um patrimônio. Porra, Ronaldo, eu não consigo fazer o R desse jeito com o aparelho, fudeu. Ronaldo! É o número 10. Não sai direito. O Galvão, eu acho genial, a galera critica muito o Galvão, mas eu acho ele engraçado a narração dele, justamente pelo tanto de bosta que ele fala e tanto de pérola que ele manda, porque ele faz qualquer jogo merda ficar bom, mano. Uma vez, eu lembro até hoje, tava assistindo ao vivo, deve ter, se colocar no... Ele se empolga. No... Mano, ele se empolga foda. Ele tem 40 ele... anos de carreira, né? Já por aí, 40, o Galvão 40. É gênio, mano. E ele faz valorizar, pode ser, mano, sei lá, Chapecoense e Ponte Preta na Série C, tá ligado? Se o Galvão estiver narrando, mano, ele faz virar um show. Pode ser um jogo com merda, ele faz virar um show. E é legal que uma vez eu tava assistindo o jogo eliminatório da Copa. Tenho certeza, mano. Quer ver, ó? Vou colocar no YouTube aqui, ó. Galvão toca Las Esquinas, algo do tipo. Aí, qual que era? Ó, você não manja de futebol, mas eu vou te explicar, você vai entender. Era, okay, sei lá, okay. Brasil e Uruguai, Brasil e eliminatórios da Copa. Brasil e algum país desses da América do Sul aqui. E aí, o técnico tava desesperado, gritando assim, toca Las Esquinas, toca Las Esquinas, na beira do campo. Que era pro time que tava jogando contra a seleção, jogar pelas esquinas do campo, ou seja, pelas laterais. Fazer um ataque pelos lados do campo. Aí o Galvão, olha lá, ó. Ele tá falando pra jogar como a Argentina. Joga como a Argentina. E o áudio era muito claro que o cara tava falando toca nas esquinas, tá ligado? Aí o Arnaldo César Coelho, que é o sidekick dele, que é o cara que comenta a arbitragem, deu uma risada. Mano, o cara deu uma risadinha, aquela risada tipo, mano, para de passar vergonha. Aí ele, Galvão, ele tá falando pra falar pra tocar pelas esquinas. Não tem nada a ver com isso. Tipo, mano, o cara gosta de zoar o Galvão, tá ligado? E aí tem várias paradas clássicas do Galvão. A vez que ele falou Plácido Iglesias, que ele misturou o nome dos caras. Se eu não me engano, na primeira corrida do Schumacher. Ele é um patrimônio. Mano, o Galvão é foda. Na primeira corrida do Schumacher, ele falou, vixe, esse aí não vai arrumar nada. Ele não é um bom piloto, não sei. Sério? O quê. Te juro, tem no YouTube, hein, então. Tipo, ele viu o Schumacher assim e falou, ih, esse aí, mano, não tem futuro, não. Aí eu... Acha o link pra mim, eu acho o link que eu quero colocar na postagem. Outra coisa que eu tenho que mencionar aqui, que aconteceu nesse fim de semana, não tem nada a ver com isso aí, mas é um segue muito do nada. Ah, como os ouvintes de longa data sabem, a gente tem um meme aqui no MPB com Keanu Reeves, minha mãe. Mais, porra, que... clássico MPB, porra, de MPB. Era, antigamente que o MPB era bom aí, mano. Hoje em dia... A minha mãe foi a primeira... A minha mãe... Eu tenho que trazer minha mãe de volta. Faz tempo que ela não aparece aqui. Por favor, por mim, traga em todos. Pra quem não ouvia o podcast no começo, a minha mãe, o podcast sempre começava com eu ligando pra minha mãe, conversando com ela como eu converso aqui com o Evandro, geralmente sobre filmes, o filme que ela assistiu. Minha mãe adora assistir filmes, mas ela é aquela pessoa que assiste filme completamente casualmente, não sabe quem dirigiu, não sabe o nome do... Às vezes não sabe nem o nome do filme. Então, o que acontece? Ela, nessas conversas de filme, eu descobri que ela se amarra, é apaixonada pelo Keanu Reeves. Clássico Constantine. Talvez não tão clássico quanto o Neil, mas tá valendo. E aí, o que acontece? Né? Minha namorada tava me visitando esse fim de semana, e aí foi levar pra apresentar pra mamãe, né? Aí, ó, só que ela, como ela acompanha meu canal... Exatamente. Ela acompanha meu canal desde antes de a gente se conhecer, ela ouve MPB e tal, então ela tava ciente que a minha mãe tem um fascínio pelo Keanu Reeves. Aí, o que acontece? Pra que minha mãe... Aquele mão da porra, homem bonito, como diz minha mãe. Sim. E aí, a mina, o que acontece? A gente tá saindo do shopping pra visitar minha mãe, e ela me saca isso aqui, olha aí, tá link no Telegram aí, Evandro. Ela me saca isso aí. Eu vi que você postou. Da bolsa. Ela fez... Eu pensei inicialmente que ela tinha comprado, mas ela fez, ela imprimiu a... Ela... Caralho, foi fabricação própria, eu também achei que ela tinha comprado. Ela que fez, mano. Caralho, foda. Eu também. Respect dos memes, então. Mano, ela passou, sei lá quanto tempo, pegando imagem do que... Não sei se ela pegou PNG ou se ela mesmo recortou. E ela comprou a camisa, comprou o papel, o transfer, e aí imprimiu várias carinhas do Keanu Reeves, passou com o papel da camisa. Aí tem o follow-up disso. Aqui, ó, outra foto, essa aqui, não sei se você viu. Ó, outra foto aí, ó. Sim, ela lá em casa, minha mãe... Sua mãe viu e falou o quê? Qual foi a reação dela? Eu filmei! Tá aqui, ó. Tá aqui o áudio. Quase que eu esqueço, ainda bem que você me lembrou. Aí, porra, aqui está o áudio do momento. Pois é, o vídeo não ficou tão bom porque eu tava escondendo a câmera pra que ela não ficasse óbvio, né? Então tá meio desfocado e tal. Mas tem aqui o áudio da reação da minha mãe. A Natália sabe que você gosta muito do Keanu Reeves. Sim. Então ela queria causar uma boa impressão. Sim. Eu sou louca por ele, louca. Tem que agradar, né, tia? Ai, meu Deus! Onde tu comprou? Ela fez! Tu fez? Ela que fez. Uau! Mano, é muito bom, cara. Que é os puta Neo tudo jogado, tá ligado? Aí na parte de baixo tem ele como Neo mesmo, com o óculosinho certinho no corte da camiseta. Ele de camisa. É. Ai, caralho, mano. Muito bom, me aprovou. Que homem bonito. Mas, Evandrinho. Sim. Vamos pras notícias. Bora. Ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Que vente mais. Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu faria? Você joga. Enviado para nós pelo colega, deixa eu abrir aqui de novo a postagem, cadê o post? Pelo amigo Rodrigo Galo, não tem Twitter. Mandou pelo Twitter. Formulário? É, mandou pelo formulário. É. Essa que muitas pessoas mandaram, mas o Rodrigo foi o primeiro, então vai ser prestigiado. Italiana casa com ela própria. Podemos viver contos de fadas mesmo sem príncipe. Mano, a italiana. O verdadeiro foi levar na lona essa daí, né, coitado? Porra. A italiana Laura Mezzi sonhou em se casar e assim o fez. Mesmo que não houvesse um noivo lhe esperando diante do altar, ela convidou amigos e familiares para celebrar o casamento, entre aspas, e uma festa com tudo que tinha direito. Vestido branco, buquê de flores, presença das pessoas mais queridas e ainda uma lua de mel em Marsalã, no sudeste do Egito. Um grande abraço pro amigo Jandir Filho, que aparentemente ele não é o único maluco que vai passar férias no Egito. Em uma publicação no Facebook, a instrutora de ginástica compartilhou imagens da festa para 70 convidados, que, cara, tem grana, né? Só uma pessoa com muita grana. É aquele esquema, a gente falou recentemente algo parecido, que pobre é louco e rico é... Não, não, pobre é louco, rico é... Sim. Pobre é louco e o rico é excêntrico. Excêntrico. Essa mina é excêntrica, porra. Ela tava lá com o dinheiro sobrando, com o tempo sobrando também pelo jeito. Se fosse... Vou te dizer, sabe como é que eu sei que ela é rica? Porque se ela fosse pobre, seria ela sozinha no cartório e não na festa de casamento. Pois é, pode crer. Ela ia contratar um... Mano, um app, tá ligado? De casamento que deve ter e falar, estou casado, olha aqui, ó. Mostra o print pra todo mundo. Em uma publicação no Facebook, a instrutora de ginástica compartilhou imagens da festa de 70 convidados que ela desejou realizar até seus 40 anos. Ela contou que a ideia lhe veio à mente há 2 anos. Tem as fotinhas aí da festa do casamento. Eu disse a parentes e amigos que se eu não tivesse tido 40 anos e não tivesse... Caralho, tá tudo... Olha aí, vamos com o aparelho fazer se efeito. Eu não tivesse tido 40 anos, eu acho que o que ela quis dizer é o seguinte. Se eu completasse 40 anos... Se eu não tivesse tido... Se eu não tivesse tido 40 anos, a sintaxe dessa frase não faz o menor sentido. E não tivesse encontrado minha alma gêmea, eu me casaria sozinha, explicou o jornal italiano La Repubblica. Com a mãozinha. La Repubblica. It's me, La Repubblicana. It's me, La Repubblica. Podemos viver um conto de fadas mesmo sem príncipe. Ela frisou. Aí tem a fotinha dela só. Ela pare... Cara, sabe quem ela tá lembrando? A versão italiana da Belpess. Na verdade. Caralho, eu ia falar isso, mano. A versão, porque Pess é um nome italiano, tá ligado, né? Fraudou até o casamento, cara. Que inclusive se pronuncia Pesce. A minha tia me falou, minha tia, que é uma super intelectual e que fala todas as línguas, ela falou que se pronuncia Pesce. É o Pesce. Laura organizou a cerimônia com total autonomia. Gastei um pouco mais de 10 mil euros. Tô falando que é rica. Tá, mano, 10 mil euros dá o quê? 500 mil reais. Caralho, por aí. Pagando tudo no meu bolso. Fiz uma pequena loucura pelo vestido. Só o vestido? Também me concederam a lua de mel no dia seguinte. A cerimônia, caralho, foi lua de realizada mel, no restaurante. Lua de mel ela sozinha. Foi lá se dedicar no hotel sozinha. Foi lá brincar de DJ. Bancou de DJ. Tá valendo. Aí tá lá a postagem no Facebook, vê que vê a tradução. A little taste... Só tem tradução pra inglês. A little taste of my special wedding, and an infinite thank you to myself for my madness, awareness, secure, blah, blah, blah. Tá agradecendo ela mesma, que é exatamente o que eu esperaria de alguém que é tão egocêntrico a ponto... Ela deu like de na postagem, provavelmente, né? Não. E é isso, tem comentário aqui. Sabe o que é foda? Ela não é feia. Não, não que são pessoas bonitas que casar. Só que, cara... Assim, a primeira foto, ela... A foto não tá como é que é o termo? Fotogênica, mas depois você vê que sim, ela é muito bonita. Não, e aí tem aquele trecho que ela fala assim, ó, eu disse para parentes e amigos que se eu não tivesse tido 40 anos, imagina a galera que essa menina tava dando match no Tinder, mano. O jeito que ela não tava no desespero, tá ligado? Tipo, o cara falava, oi. Aí ela, oi, quer casar? Eu prometi pra minha família que se eu não casasse com 40 anos, eu ia casar sozinha. O cara já dava aquele bloco, porque isso é coisa de ou maluca, seja, velho. Eu acho que ela é muito exigente, cara. O que faz sentido, porque ela é bonita e tem grana. Então por que ela vai casar com qualquer um, na verdade? Então, mas o que essa galera tem essa parada com casamento, mano? Fica de boa, fica solteira, de boa, curte a vida, vai viajar o mundo, faz sua própria festa de aniversário. E já tô achando aquela outra mina da notícia que a gente leu no passado. Mais, não dá satisfação pra ninguém, né? Pois é, lembra que a gente leu uma notícia também da menina que fez a auto festa de aniversário e aí ninguém foi? E ela ficou vários dias fazendo a festa de aniversário. Não uma vez só, várias. Pois é, então. Ela tá. Bota também as duas pra casar. Elas podiam ficar amigas, tá ligado? Que aí pelo menos uma ia na festa da outra. Eu queria que casassem, mas amigas servem também. Pode crer, pode crer. Tem só um comentário aqui que o cara mandou assim, ó, af, ninguém merece. Só que, pois, mano, é. Aparentemente merece. Ela tá, parece feliz. O importante é ser feliz. Já diria. Tá feliz. O importante é. Exatamente. O importante é ser feliz. Não tá machucando ninguém. Você não tá machucando ninguém e tá feliz? Tá bom demais. Yo, Jace. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her. How'd you feel? All that. In them dreams. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Easy. Quem não está feliz... Já vamos falar a próxima notícia aqui. É o pessoal de Campinas. Isso sim é um segue de verdade. É o pessoal de Campinas e região. A notícia foi enviada pelo amigo Paulo Farias, PHLFPR. Eu acabei de ler a notícia. Não ri, não dá spoiler. Por que o pessoal de Campinas? Essa notícia é full Brasil. Essa notícia, exatamente. Mano. Óbvio que é no Brasil, né? Ponto é construído em local onde não passa ônibus em bairro de Campinas. Mano, é muito maravilhoso. A explicação! Lê a explicação! Secretário de Transporte de Obra foi contrapartida de empreendimento que aumentará o fluxo de pessoas no local. Lógico! Os velhos! Ele quer que a galera que não tem o que fazer. Os caras chegam e sente lá. Fica no ponto de movimento. É isso. É. Aí alguém vai criar um boteco, uma barraquinha vendendo DVD pirata, que tem todo ponto aqui no Brasil, tá ligado? Mano, o Brasil, que país engraçado, mano. Como cara... assim, velho? A explicação, eu achando que esse foi um erro, foi um engano, teve algum tipo de falta de comunicação. Não, é isso mesmo, acha... é pra criar... Mano, você acha mesmo que algum cara de qualquer prefeitura vai admitir erro no Brasil? Nem fudendo. Ah, bem lembrado, bem lembrado. Falando pra ele, chefe, acho que fizeram o ponto no lugar errado que nem ônibus passa lá. Aí ele, não, aqui a gente tá querendo incentivar o comércio local, ali era o local meio... Pouca gente passava, a gente fez um ônibus com movimentar o bairro. Vai se fuder, mano. Enquanto muita gente sofre em Campinas para esperar o ônibus de pé, sob o sol e sem proteção contra a chuva, um ponto com cobertura e assentos instalado na altura do número 541 na Avenida Rio de Janeiro, no bairro de São Bernardo, em Campinas, é motivo de reclamação dos vizinhos. Mano, dos vizinhos. O problema é que, no local, não passa ônibus. Sabe o que parece? Matéria do sensacionalista. Não, parece matéria... Cara, muito no sensacionalista, tá ligado? Ficou perfeito o ponto de ônibus, completou no horário certo, não superfaturou, não teve nenhum tipo de... Mano, eu fico imaginando a galera que mora ali perto. Só teve um problema, então. Não passa ônibus nada, mas tirando isso... Nunca, mano, é um bagulho, a administração pública nunca funciona, tá ligado? Aí o cara, um belo dia, acorda e fala, caralho, e esse ponto de ônibus aqui na minha rua? Aí comenta com os vizinhos, cara, mano, tá indo, e o dia inteiro não passou o ônibus até agora. De repente eles acham que no Waze do motorista não tem esse ponto ainda. Pode ser, eles vão adicionar, né? Eles acharam que o cara se atrasou, não sabe que é aqui agora. Mano, que desgraça. A poucos metros dali, os pontos que realmente funcionam não têm a mesma estrutura e os passageiros ficam ao relento e sem lugar para sentar, enquanto esperam pelo transporte público. Tudo errado, tudo errado. Segundo os moradores, a estrutura foi colocada entre fevereiro e março deste ano para nada. Dois pedidos de retirada já foram encaminhados para a prefeitura, mas não tiveram resposta. Caramba. Chega lá na prefeitura, o cara que recebe o pedido deve achar que é zoeira, tá ligado? Eu falo, mano, esses caras tão loucos. Você acha que alguém ia fazer um ponto de ônibus na rua que não passa ônibus? Deixa essa porra lá. Já foi um bom trabalho pra colocar engano, essa porra. Engano. Já foi um bom trabalho pra colocar essa porra. Essa galera só reclama também, puta que pariu. A dona de casa que recebeu o ponto diante de sua porta, Isabel Benedita da Cunha, uma senhora de 71 anos, lógico, Benedita, nem ia ser uma garota de 17 anos, né? Será que é alguma parente do nosso amigo Rodrigo Cunha? Pode ser, do Game Fest. Pode crer, Rodrigo. Abraço, Rodrigo. Rodrigo é um ouvinte clássico, brother pra caralho. Diz que não aguenta mais reclamar. Ele ponto... nem me convenceu a comprar um Switch, hein? Porra, ele também. Eu também, porra. Eu não comprei porque ele emprestou dele. É, então. É, o ponto já foi alvo de vandalismo e os vizinhos afirmam que ele é usado por desocupados em geral. Óbvio, já que não passa ônibus, pra que, claro, que alguém, porra, cidadão... Fazer o cidadão... O cidadão de bem que paga seus impostos vai caçar o quê naquele lugar, tá ligado? Ela disse que em fevereiro estava saindo de casa e o pessoal estava na calçada. Diz que iam instalar um ponto de ônibus ali. Ela achou que fosse só uma estaca de madeira que iam colocar na calçada. Mas quando ela voltou para casa, o ponto de ônibus estava lá montado. Isso que é foda. A mulher... Os caras vão pôr o ônibus aqui. Ela imaginou que era só aquele ponto de ônibus clássico brasileiro, que é só um pedacinho de madeira verde, tá, mano, ligado? Mano, só fazem direito, né, pra fazer errado. Você percebeu isso? Mano, o Brasil é maravilhoso, caralho. O secretário de transportes, Carlos José Barreiro, disse que a obra foi é o coach dele lá em cima. Contrapartida de um empreendimento que está sendo feito no bairro, que deverá ficar pronto entre 90 e 120 dias. Depois desse período, haverá maior fluxo de pessoas na avenida e o ponto começará a receber linha de ônibus. Ah, lógico. Os caras fizeram o ponto de ônibus 3 meses antes. 4 meses, se for 120 dias. E aí ele fala, não, a gente tá construindo um prédio ali, vai morar gente aqui perto, e aí vai passar. Eu ainda não tô entendendo. O que ele quer dizer... Peraí. O que ele quer dizer é o seguinte. Da forma que foi escrito, eu vou reler aqui, ó. Foi escrito assim. Diz que a obra foi contrapartida de empreendimento que aumentará o fluxo de pessoas no local. Então, o que ele quis dizer é o seguinte. Rolou um empreendimento no local, um novo shopping. Deve tá rolando aquele velho prédio de... Condomínio de prédio, clássico. Vai ter mais gente ali na região e já agilizaram o ponto antes de fazer a mudança na linha do ônibus que passará lá. Sim. Só que ele tá pronto há quanto tempo já que não passa ônibus ali? Desde fevereiro. A gente tá indo pra outubro, malandro. E a notícia é recente, tá? A notícia desse mês. Esqueceram! A notícia da semana merda, passada, tá ligado? A notícia de sexta-feira passada, 2 dias atrás. Tá ligado? Esqueceram essa porra, né? Lógico. Mano, esse bagulho vai ficar lá. Se eu sou os caras, eu deixo lá, se foda. Pra mostrar como a cidade é bagunçada. Aí quando vai alguém visitar... Você que mora em Campinas, se vai algum amigo te visitar, você fala, ah, aquela rua ali, ó, é a rua que tem o ponto de ônibus que não passa ônibus. E aí o cara vira patrimônio, tá ligado? Até aí termina aqui, ó. Segundo ele, uma licitação está sendo finalizada para arrumar os outros pontos de ônibus da região de São Bernardo. Ou seja, né? Admite que tem ponto de ônibus cagado. A mudança do local do ponto solicitado pela moradora poderá ocorrer, mas depende-se de uma análise técnica. Mano, como assim depende de uma análise técnica? Mas vamos levar o técnico lá pra ficar um dia inteiro lá pra confirmar, fazer um laudo. Realmente não passa ônibus aqui. O cara vai chegar, não, o técnico, caralho, vai chegar tipo 10 pessoas, tá ligado? Ficar olhando, realmente, aqui não passa ônibus mesmo não, hein? Acho melhor tirar. Aí o cara fez a piada mais manjada do mundo aqui no comentário. A que ponto chegamos, hein, Campinas? Caralho, tá... aí o outro... Análise técnica, que análise, mano, seus Brasil, da puta? Brasil, mano. E é capaz dos caras desviar, velho. E aparecer lá nas contas da prefeitura no final do ano, salário da equipe técnica para remoção de ponto de ônibus da rua tal. Não, eu tô aguardando, reais, tá ligado? Mano. Eu tô aguardando, é o follow-up. Lembra aquela notícia dos servidores públicos na... lembra essa notícia? Não. Daqui a 10 anos... Exatamente, daqui a 10 anos vai ter a notícia do técnico que tá analisando esse ponto. Já tem aí 10 anos pra ver se passa ônibus ou não. Eu vou estar lá ainda sem passar ônibus. Ó, o José Filho tem uma teoria aqui, ó. Ele escreveu o seguinte nos comentários. Eu tenho por mim que o cara que fez isso foi para os aposentados ficarem lá batendo um papinho na sombra. Tipo, matando o tempo. Exatamente. Os caras criam um desconto. Sódromo dos aposentados. Que país, mano, maravilhoso. Próxima notícia, Izzy. Próxima notícia. Essa aqui é mais um exemplo de como o nosso povo brasileiro manda bem. Nosso povo brasileiro tem uma coisa que a gente sabe fazer, é contornar as dificuldades, as diversidades da vida, as vicissitudes. Então tem esse cara aqui que ele contornou o problema dele, que é: eu sou um profissional do crime, mas não tenho uma arma. Ele deu um jeito nesse problema. O que ele fez? Olha aqui. Enviado pra nós pelo... Cadê o nome do cidadão aqui? Marco Duarte. Marco Duarte, @MarcoRFD. Ladrão tenta roubar a mulher com arma, entre aspas, feita de controle remoto, lanterna e fita isolante. É uma gaiva do crime. Arma, foi preso. Fotinha honesta, caralho. Passa pegaria, hein, mano. Ah, não. Com essa lanterna aí que sei lá, né? Valdomiro, Correia e Camargo, a gente só acaba. Eu também tô sem entender pra que essa lanterna. Ele vai soltar de noite? É. Ele assalta a mulher, ele vai estar de noite, ele assalta, aí ele liga na terra pra pegar a bolsa dela pra tirar só o que é importante. Então é um ladrão consciente, devolve, ele devolve pras, né, pessoas do documento RG. Um homem foi preso na terça-feira, suspeito de roubar uma motocicleta. Suspeito de tentar roubar uma motocicleta com uma arma improvisada feita de controle remoto, lanterna e fita isolante no bairro Alça Boa Vista, em Sorocaba. Segundo a polícia militar, a vítima acionou a corporação após ser abordada pelo criminoso na tarde de terça. Em patrulhamento pela rodovia Valdemiro Corrêa de Camargo, os policiais localizaram o suspeito com as mesmas características informadas pela mulher. Com o suspeito, a polícia encontrou uma faca e uma arma improvisada. Ele foi reconhecido pela vítima e levado para a delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça. Ou seja, a disposição da justiça depende, tá, depende de qual chique. Justiça que vai ser feita. Rodou. Agora eu vou te dizer o seguinte, a arma no ângulo da primeira foto, ela tá um pouco mais realista. Parece uma arma que saiu de, sei lá, Deus Ex. Pode parece, crer, hein? De Mass Effect. Sim, de Halo. Parece. Mas tá, dá pra enganar. Quando você vê a foto de perfil, pra caralho, aí você mano, vê que é tipo... Ele devia estar tendo até dificuldade pra segurar essa merda. Porque você olha ali na junção entre o controle remoto e a parte de cima... É, não é muito ergonômico essa porra aí. Se você amarrar alguma parada assim. Então imagina ele todo trapalhões assaltando. Trapalhões. Ah, só que aqui, ó, ele tentou fazer isso à tarde. Então o cara é ambicioso, ele é ousado. Que ele vai tentar roubar isso aí com as pessoas à luz do dia. Lanterna ainda. Ah, meu amigo, e se por acaso é um controle remoto, uma lanterna e um que mais que esse e fita adesiva? Não, e o foda é essa faquinha canalha de cortar pão puma que tem na segunda foto. Se ele. Se ele não usa uma puta de uma peixeira bonita, uma faca, mano, que você dá uma lapada e decepa a cabeça do cara, beleza. Mas a faca deve ter medo de ser menor que um palmo, caralho. É do tamanho do controle remoto, pra galera que não tá vendo a foto. Então você vê que o cara. É uma. Você é uma faquinha de arrancar cutícula, porra. Você vai. Mano, caralho, brasileiro é maravilhoso. Isso aconteceu em Sorocaba, Jundiaí. Hoje a gente só tem notícia brasileira, hein? E não tem nenhum comentário. Izzy, se você fosse assaltar alguém... Não, teve uma italiana. Ah, sim, com exceção das primeiras. Se você fosse assaltar alguém... Eu pergunto o seguinte, se você fosse assaltar alguém, você que é um apreciador de airsoft e derivados e vai em stand de tiro e o caralho, que tipo de arma que você usaria? Se você tivesse muito fudido, usando de grana e fosse abordar alguém na rua? Então, se eu fosse assaltar e eu já não tivesse vendido as minhas airsofts pra ganhar dinheiro pra comer alguma coisa, eu usaria airsoft. Tirava o pininho lá e já era, né? As daí não tem aquele pininho. É um filme de pininho. Aquela parada laranja na ponta é. Laranja? Não tem. Nossa, não. Aqui, então aqui passa. Não tem, aqui não tem. Sim, mas viu, mas é bravo. É, porra, é super realista. Não tem, se não tem aquela paradinha laranja, cara, tu só sabe que não é real. Quando tu pega e tu puxa, por exemplo, o slider da pistola, e ele é mais mole. O slider de uma pistola de verdade, ele é bem mais duro do que você passa pra trás, entendeu? Tu não, já tirou com arma de verdade, mano? Na fatídica briga, porra, legal, que eu relatei aqui no caralho. TV, inclusive. E até hoje os caras comentam quando me vê. E aí, batendo muito em criança? Também tu levaram um maloqueiro pro rolê, aí dá ruim e não sabe por quê, né? Levaram o cara da vila. Nem tive culpa sozinho. Tava todo mundo envolvido, todos os envolvidos estavam ocupados. Eu tô até com certa inveja de você agora. Porque você vai ler a última notícia, que é de longe a melhor que já enviaram. Caraca, pra esse podcast. Rank de melhor de todas as notícias? Capaz. A última notícia. Porra. Também brasileira aqui, ó. É interior, Rio Preto e Araçatuba. Foi enviada por... Esse MBB foi quase aquela... Lembra aquela trilha sonora, tinha a versão internacional e a nacional da novela? Não, foi a versão nacional da... Pô, qual foi aquela novela italiana que tinha os... Terra Nostra. Terra Nostra. Tinha uma música que era o tema da novela, tá ligado? Italiana. E o resto era tudo era? Deixa eu ver aqui. Nacional. Deixa eu ver se eu lembro aqui, Terra Nostra. Coloca aí, música. Juliano. Trilha sonora Terra Nostra. Ah, Terra Nostra, tema de abertura, é esse mesmo? Conte partido. Não sei músicas italianas. Laura Pausini é italiana? Ah, tô ouvindo aqui. Não é Charlotte Church e Agnaldo Raiol. Pô, tinha uma, também tinha uma música bacana que era América, América Novela. Não, música abertura. De novela mais clássica é a do Carrossel e a Rei do Gado, mano. Porra, Rei do Gado é muito foda. Vai que desse. Qual Carrossel? Carrossel clássico, do Firmino. Ah, o clássico. Professor Helena, professor Helena. Carrossel das Américas era Não É a Mamãe, porque aquilo ali foi uma aberração. Não, eu nem conta aquilo. Maísa aí, nem conta. Maísa? É, no novo carrossel tem. Tem um Maísa, novo carrossel? Caralho, você não sabia que tem um novo carrossel. Mas se fez o novo nome. Peraí, novo, mano, novo carrossel. Novo. Carrossel, igual carrossel já vai aparecer o novo. O nosso carrossel clássico do Felipe Carrossel, nova novela, tem um novo. Caralho. Caralho, Luiz. Isso aí pra mim é que nem reescrever a Bíblia, não pode. Ah, pô, o cara não sabe que tem um novo carrossel, caralho. Larissa Manoela se fez aí, filho. Larissa Manoela, 5 milhões de seguidores. Porra, quem é Larissa Manoela? Ela era Maria Joaquina nesse carrossel aí. Rapaz, essa professora Helena, né? Eita porra! Professora Helena nova? Mas, é, pois é, ó, agora, seguindo a tradição de professora Helena Gatinha. A professora Helena era gatinha, peraí, peraí. Professora. Qual era o nome dela? Deixa eu ver aqui, fazer toda aquela investigação. Aqui. Cara, esse sai do carrossel. Vamos ver aqui, cadê? Carrossel, peraí, peraí. Carrossel. Caralho, apareceu aqui fanfic carrossel, não vai abrir isso não. Não, nem mexe, mano. Principalmente porque os caras ficam pagando pau pra essa Larissa Manoela aí, que é menor fanfic de idade. Fanfic de carrossel deve bater o FBI aqui. Mano, caralho, estão fazendo fanfic dessa. Os caras, você é louco, cara. Cadê aqui? Pô, só aparece o do novo aqui. Ah, aqui. Carrossel, tem que escrever com o nome aqui, o nome da mulher. O nome da mulher era. Cadê aqui? É, a Maria Joaquina tá mó gatinha hoje em dia. Então, Larissa Manoela. Cadê a professora? Isso. Aqui. Gabriela Ribeiro, também conhecida como Gabi Ribeiro. Vamos ver aqui. Professora Helena. Instagram. Ah, no original Instagram. Era Ximena, maestra Ximena. Tá bonita ainda, rapaz. Envelheceu bem. Não, mas tá olhando a professora Helena clássica ou é a nova? Clássica, a clássica. Ah. Só que ela é da clássica, porra. Gabi Ribeiro, 64. Olha aí o Twitter dela aí, ó. 64 aí, anos? Rapaz. Agora que legal, 64. É, não, eu acho que ela nasceu em 64, né? Agora olha que interessante. Ela casou. Ela é mexicana, casou com um cara chamado Kiko. Olha aí. Será que é o Kiko do Chaves? E o Kiko. Então. E o Kiko. A última voltando. Já foi enviada pelo amigo Christian e foi. Aliás, Christian. Deixa eu só ler. Aqui, ó. Christian, no Twitter, ChrisTorzes41. Universitária é atingida por fezes humanas em faculdade. O brasileiro. Caralho, que horror. Mano, os caras sempre falam que o brasileiro tem que ser estudado. Na verdade, o brasileiro tem que estudar. Só que se ele for estudar na faculdade, ele toma bosta na cara. Então não tem muito pra onde correr. Aí tem aqui aquele subtítulo. Há pelo menos 2 meses, alunos têm sido atingidos por embalagens de fezes e urinas na faculdade de São José do Rio Preto. Mano, como assim? Caraca. Tá chovendo bosta. Galera que estuda lá, por favor, manda reportes. Aí já começa com um aviso que aparentemente é do site da faculdade aqui, ó. Aviso importante. A partir dessa segunda-feira, 19/6/2017, teremos seguranças à paisana para encontrar quem está jogando material líquido e sólido nas rampas. Caralho, meu mano. Meu Deus. Vai ter um guardinha antibosta. Nas rampas, entre os prédios e nas pessoas que circulam no prédio, no terreno. Alertamos que os responsáveis por esses atos serão punidos severamente, sendo inclusive enviados para seus devidos nomes. Aliás, sendo inclusive enviados seus devidos nomes para a polícia, para as providências cabíveis. Caralho, mano. Outra... Você foi preso. É crime isso, cara. Você foi preso por quê? Tava jogando bosta na galera e me pegaram. O cara contando, tipo, pro ladrão foda, tá ligado? Dentro o da cadeia. Que fazem pra esse cidadão na cadeia? Exatamente. Pois peraí, é. antes de mais nada. Peraí. Chamamos aí, conclamamos aqui o nosso amigo Celso Pinto, melhor advogado do Brasil. Explique pra gente, pra começo de conversa, que tipo de crime? Aonde se enquadra? Que espécie de crime é? Como se tipifica na Constituição Brasileira, no Código Penal, Código Militar Penal, não sei lá, Código das Bibliotecas Brasileiras, não sei. Deve ter alguma regra nesse país. Eu sei que o Brasil não tem muita regra, mas deve ter alguma regra que proíba, que tipifique você jogar. Esse cara tá dando homem, porra, gangue do cocô. Implicando que o meliante taque, arremesse fezes, dejetos humanos do outro, em qual crime ele é enquadrado. Caralho, acho que a polícia não sabe nem o que fazer, tá ligado? Se ligar... Mano, eu tenho certeza que a menina que atende lá vai achar que é trote. Se você ligar e falar, nossa, aí, 91, bom dia, vamos fazer a ligação hoje. Faz tempo que a gente não faz. Não, é verdade. Minha galera sente falta. Vai, eu vou ser a polícia, liga aí. Eu vou ligar. Trim. Polícia Militar, boa tarde. Boa tarde, o caralho. Calma, senhor. Chama aqui rápido. Tá nervoso? Na Unilago, caralho. Chama alguém aqui. Tô aqui ligando da Unilago. Tem alguém jogando bosta na cara da gente aqui. Passou um maluco aqui jogando merda. Todo mundo jogou merda na parede. Senhor. Aqui na polícia, já calma. Que merda é essa que você tá falando? Mas essa é a questão, é isso que eu tô falando. Jogaram merda em nós aqui. Senhor, a gente tem mais de 5 mil... Eu que pago o seu salário. Eu que pago imposto e roubo. A gente tem mais de 5 mil ligações pra atender por dia, senhor. Eu não posso perder meu tempo com totes. Porque, mano, certeza. Certeza que o cara. Não é possível que o cara. Os caras da polícia devem ter história pra contar, tá ligado? De loucura que acontece. Mas, mano, chuva de bosta. Até a gente que tá, sei lá, 50 MPB já. É a primeira vez que aparece, porra. Vamos ver aqui, ó. Mas não temos mais informações sobre isso, mano? Vamos ver, não. Tem a notícia grande pra caralho. Apesar de só ter ali a parte do. Da comunicado da faculdade, mas vamos ver, ó. Uma estudante da União das Faculdades de Grandes Lagos, Unilago, e São José do Rio Preto, São Paulo, foi atingida por fezes humanas na noite desta quarta-feira. Dentro do pé. Que horror, não deve existir. Não deve existir indignidade maior do que alguém jogar cocô na sua cara. Dentro do prédio onde estuda. Este não foi o problema. Está lá de boa estudando, decorando, sei lá, a fórmula de Bhaskara, aí, buf, saco de bosta. Tentando ser alguém melhor, pois tentando melhorar o país. Esse não foi o primeiro caso no local, que já investiga outros ataques, entre aspas, do tipo a estudantes pelos corredores da universidade desde junho deste ano. Mano, é uma galera muito surgelita, cara. Essa porra, mano, é coisa do Cid, filho. O cara tava só esperando sair no G1 pra fazer o post, tá ligado? A assessoria de imprensa da Unilago informou nesta quinta-feira que instalou câmeras de segurança nos corredores e acionou a polícia para investigar o caso. Leia a nota... O cara vai passar bosta na câmera, o que adianta? Leia a nota enviada abaixo, a nota na íntegra enviada abaixo para o resto da reportagem. Sabe o que é foda? De novo, né? Se todo lugar que se preze, que é bem administrado, tem o departamento financeiro. Sendo que, por exemplo, o cara que aprovou lá o ponto de ônibus da outra notícia, alguém teve que liberar o dinheiro. Uhum. Se vai passar ônibus ou não, os caras vêm depois. Mas alguém tem que liberar o dinheiro. Imagina o cara a tesouraria da universidade aí chegando e falando, aí, precisamos colocar mais câmera naquele corredor ali. Por quê, meu senhor? Por quê? Tô tacando bosta uns nos outros. Os alunos estão tacando bosta uns nos outros e a gente quer descobrir quem que é. Roubado de marginal, filho da puta. Mano, imagina essa reunião, vai se fuder, mano. Em junho... Agora, eu fico pensando, isso é uma faculdade particular, certo? Não sei, Uni, não é? Acho que é, o Lago tem cara de faculdade particular. Sim. Agora é o seguinte, eu não consigo entender o sujeito. Será que é estudante lá? Porque o sujeito tá pagando o dinheiro da mensalidade, ou então os seus pais estão pagando, pro sujeito aparecer lá nessa porra e ficar jogando cocô nas pessoas, mano. Mas isso é foda, hein? Cara... Ou é alguém, é um transeunte que entrou lá e tá tocando terror. Ou é um funcionário que está descontente com o salário que ganha, com os maus tratos, e tá ali só se divertindo do jeito que dá. Essa é a vingança dele? Pode ser, mano. O nego é louco. Essa é a forma dele de voltar contra a sociedade que o abandonou? Pode ser. Sempre tem um cara louco. O cara cuidava do jardim, tá ligado? Aí foram lá e construíram mais uma sala em cima do jardim dele e ele ficou desempregado. Ou então era o cara que limpava os banheiros e a galera tava zoando lá a porra toda. cagando no chão. Exatamente, vamos ficar com essa esculhambação, então? Então vamos ver, então. É isso mesmo que vão fazer? Vamos mijar nos assentos privados aqui, cagar na parede, é isso mesmo? Jogar papel molhado no teto? Oh, que então, nem aquela história, pô. Essa história você já deve ter escutado, do diretor de escola, que sempre esses bagulhos de empreendedorismo, esses negócios de lição de moral, tem essa história. Que era uma escola que as alunas passavam batom e elas ficavam beijando o espelho da escola. E aí o cara que limpava ficava bolado, caralho, tem que limpar essa porra, tudo isso de batom, não sei o quê. Aí passou a piroca. Não, aí ele foi reclamar pro diretor. Aí o diretor chamou todas as alunas que faziam isso e o cara que limpava. E aí falou pro cara limpar o chão com pano. E aí, com o mesmo pano que ele limpava o chão, ele pediu pro cara limpar o espelho na frente das minas. Aí, a partir desse dia, elas aprenderam a não beijar mais o espelho, tá ligado? E aí os caras contam essa história como se fosse um puto exemplo de educador. O cara ensinou, tá ligado? A elas darem valor ao trabalho. Mano, elas só tava com nojo, porra, de beijar o espelho de bosta, caralho. Mas Deus. Não, funcionou, é aquele esquema. Talvez seja um pouco errado, sim, mas funcionou. Então... Às vezes, essa é a única linguagem que esses animais entendem. Esses jovens, malditos jovens. Em junho, a Pô, te falei aqui, ó, rapidão. Você já tacou bosta em alguém, Izzy? Eu já contei no Entra na Vida. Eu não. Bosta eu nunca ataquei, não. O Juras tem esses papos, né? O Juras tem os papos meio bosta. Mas se liga, uma época, a gente ficava... Eu ficava na casa de um brother meu, quando era menor, adolescente inconsequente, né? Não sabe o que faz. A gente subia em cima da casa dele, e a casa dele era de frente pra um escadão. Famoso escadão que tem em vários bairros aqui no Brasil. E aí a gente ficava mijando na galera que passava no escadão, mano. Tentando passar, tá ligado? Caraca. E era mó diversão. Tentando acertar a galera. E era mó diversão. Mijamos do cara. Vamos ver hoje em dia, mó idiotice. Quantos anos você tinha? Cara, sei lá, 16, 17. Faz tempo pra caralho. Caralho, já tá vendo bastante pra entender. Exato. O que já era uma idade que não devia estar fazendo isso, né? Mas é o que eu falei. O homem, mano. O homem é um bicho imbecil. Depois de 20, 25, que a gente vai criar juízo. E olhe lá. Exatamente. E alguns lá. Nem isso. Mas continuando aqui, ó. Alan, você ia contar alguma coisa aí relacionada? Sim, eu nunca fiz nenhuma coisa desse tipo. Eu sou um ser humano. humano direito. Nenhuma merda dessa. Nunca fiz uma merda dessa. Agora eu já presenciei uma esculhambação similar. Caralho. Eu não presenciei porque eu tava em casa. Esculhambação é uma boa palavra, né? Eu trabalhava no Wendy's, né? E aí um dia que eu ainda bem tinha faltado esse dia, alguém entrou no banheiro do Wendy's e cagou o banheiro inteiro. Passou com a mão, dava pra ver que tinha sido com a mão, no espelho, na torneira, nas paredes, toda a área, todas as superfícies, com exceção do teto. E eu não tinha trabalhado esse dia, aí o gerente me mandou uma foto disso. Eu fiquei assim, absolutamente chocado, mano. Caralho, mano. Alguém fez isso? Eu imagino que tem problemas mentais, não é possível. Ou tava pistola, mano. Pessoas pistolas perdem o controle da vida. Perdem o traço social, o tato social. Mas aí é demais, cara. Passar cocô nas coisas. Só pela zoeira é. Tem um limite, mano. Tem que ter um limite. Porra. Diz o cara que mijava nas pessoas. Mas continuando aqui, ó. Cara. Em junho, a Unilago postou. Não, né? Agora porra, chega. Não, antes. Peraí, que tem um negócio que eu tenho que te mostrar. Peraí. Tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Solta. Peraí aqui. Solta o preço. Ah, achei. Peraí. Esse negócio de ficar cagando e mijando nas coisas, olha só. Tem um sujeito chamado Yellow Pipi Monster. Porra, a gente viu uma vez e teve ataque de riso, cara. Eu sei qual que é. Liga, por favor. Pra quem favor. Tá por fora. Aqui, tem o post, deixa eu botar aqui logo no... Caralho, bom vídeo, bom canal, mano. O Yellow Pipi Monster, eu tô vendo aqui que removeram já todos os vídeos. E ele era, você tá ligado que ele era canadense, né? Sim, eu lembro quando você mostrou, você me falou. Agora que eu tô vendo aqui, algumas lojas canadenses aqui, pelo que eu tô vendo. Eu tô clicando aqui nos vídeos, todos foram tirados do ar. Por que será, você ainda pode achar alguns no YouTube. Era um cara que ele ia em banheiros públicos. Você bota Yellow Pipi Monster, eu botei o link original, mas esse link aí já não... Esse é retardado. Deixa eu ver se aparece. Aparece no naquele web archive, peraí. Archive. Ah, deve ter naqueles outros sites de vídeo que não é o YouTube, manja, que os caras não estão muito ligados. Os caras não estão aí pra nada, site russo do caralho. Exato. Vamos ver se o Wayback Machine salvou. Aqui, 2012, opa, peraí. Ok, vamos ver aqui. Me parece, tá carregando, vamos ver se isso aqui foi preservado. Me parece que os vídeos, pelo menos na página original do Yellow Pig Monster, sumiram, saíram de circulação. Vamos botar aqui, Yellow... Pipi Monster. Tem um vídeo no YouTube, pelo que eu tô vendo aqui. YouTube. Pelo que eu entendi, olha só. Cliquei. Tem um vídeo. E a descrição do cara... I have a serious problem with employers who give their employees bad checks. Ou seja, tá parecendo que o cara tem um problema com um empregador que dá cheque sem fundo pros empregados. Então, de acordo com a descrição desse vídeo, isso era um cara, um ex-funcionário... tudo pode ser explicado por ex-funcionário que tava de putaria. E no vídeo, pra quem não pode assistir agora, é um sujeito mijando em tudo. Ele entra no banheiro, começa a mijar na tomada, na torneira, no papel higiênico. Em um dos vídeos, ele mija na tomada e dá um curto-circuito e explode. Caralho. Completamente louco, mano. Caralho, velho. Mas isso aí, esse é o tipo de caso que é melhor o cara tá fazendo essas cagadas em banheiros públicos alheios do que tá por aí matando e esfaqueando alguém, mano. Que um cara desse... Como é que você sabe que o cara que faz isso também não tá? Mano, o cara que faz isso é um sociopata, porra. Ele sim, pode estar também. Sim, mas eu tenho que acreditar que ele só tá ali cagando, passando bosta na própria cara. Enfim, continuando aqui na nossa gloriosa Unilago. Em junho, a Unilago postou um comunicado no site exclusivo para alunos, que obviamente tiraram prints e saíram mostrando todo mundo, que informava que colocou segurança da paisana. É o que a gente leu ali em cima. A estudante de 19 anos que preferiu não se identificar... Por que será? Nem dizer qual curso que faz por medo de represálias. Caralho! Ela não quis ficar na encolha com vergonha, tá ligado? Ela tem medo ela de represálias. Medo mesmo. Mano, a gangue do cocô tá vindo então, fi. Diz que já tinha lido no site da faculdade sobre os episódios, mas que não esperava ser vítima de um ataque. Aí tem a declaração dela aqui. Estava com duas amigas no corredor e do nada veio aquele negócio. Acertou em mim e respingou nas minhas amigas porque eu estava no meio. Mano, que horror. Ai, cara, deve ter sido um saco de bosta daqueles bonito. Pesado, tá ligado? Que o cara deu aquela rodada. Olimpíadas de arremesso de bosta. Acertou, ganhou 10, tá ligado? No campeonato lá da gangue de merda. A estudante... Arremesso de martelo, sabe? Pode ganhar aquilo lá mesmo. O cara fez aquele movimento. A estudante afirma que não vai fazer boletim de ocorrência, porque já houve outros casos em que as vítimas registraram, mas nada aconteceu. Como a faculdade foi legal comigo, não vou atrás de nada. A faculdade não tem culpa, acredita. Caralho. A Geisa Arruda fez toda a carreira dela porque ela foi utilizada por causa de um vestido curto. Imagina se essa mina vira a nova Geisa Arruda por causa de tomar bosta na cabeça, mano. Vai dar entrevista na Sônia Abrão e o caralho. Aí tem aqui a íntegra do comunicado da faculdade. Faculdade Unidago tem prestado socorro e atendimento necessário para as vítimas do ataque. Mano, socorro caralho. E atendimento. O cara tomou banho de bosta, tem que ir pra enfermaria. Oi, tem que ir, né? Sério, você que é da saúde. Pronto, socorro. Se eu tô de boa, aí do nada cai um balde de merda em mim. Eu tô fudido pra pegar doença, né? Não, quando eu trabalhava nessa área aí, essa não era a minha área de atividade. Ah, é? Estudar bosta. Bostologia? Então, fora. Você não é especialista em bostologia? Bom, assim, falando por cima, sem muito conhecimento aprofundado, existem várias bactérias no bolo fecal. E esse tipo de coisa, se ele entrar no seu corpo, né, vai desbalancear a flora natural. Porque assim, você tem bactérias em todo seu corpo. O problema é quando bactérias entram em locais que eles não deveriam estar. Porque você tem bactérias, por exemplo, no seu intestino, no seu estômago, na sua pele, no seu olho, na boca, no seu cu. Sim. Literalmente. Se eles chegam em algum local que eles não deveriam estar... Tipo, se a bactéria do cu vai parar no olho, tá tudo errado, né? Aí complica. O corpo vai falar, que porra é essa? Ou que merda é essa? Continuando aqui, ó. Como medidas preventivas, aumentamos o número de câmeras de segurança instaladas e colocamos funcionários à paisana para observar concorrências suspeitas nos prédios. Lembrando que o acesso à faculdade só é permitido com apresentação de carteira do estudante ou por meio de identificação prévia. Salientamos nossa intolerância a esse tipo de ação e informamos que as autoridades policiais foram acionadas por meio de boletim de ocorrência para investigar o caso. Caralho, mano. Fucker and Sucker estão lá à paisana tentando descobrir que é o... Caralho, que saudade. Fucker and Sucker. Ó, o cara mandou aqui, ó. Eduardo Barbosa. Já estudei nessa faculdade aí. Unifeses. Muito boa. Unifeses. Aí o outro comenta. Não é muito inteligente divulgar uma mensagem com segurança paisana procurarão os suspeitos. Realmente, né? Porque aí o cara vai dar aquela olhada, anteninhas de vinil do Japolim antes de arremessar a sacola de merda. Tem que colocar um cara perto do banheiro, mano. Porque não é possível que alguém chegue no meio do pátio, abaixa a calça, põe a sacola, caga e joga, tá ligado? O cara sai do banheiro com a granada na mão. Eu sei que o Brasil é impunidade total, mas aí já é esculhambação também. Aí o Júnior Gomes aqui, ó. Mantendo a clássica. Nosso clássico teoria dos comentários. Pátria educadora dos petralhas. Deve aparecer algum idiota e falar que isso é arte e movimento. Vai variar. Mano, o cara tá relacionando com a parada da arte lá do Santander ainda, mano. Meu Deus do Caralho, céu. Caralho, mano. Os caras não conseguem esquecer essa porra ainda. Oh, yeah. Onde as pessoas podem encontrar semanalmente, religiosamente, há sei lá, uns 3 meses já, o MPB toda semana. hbedia.com/podcast. Ó, oh, olha aí. E... Ou então só hbedia.com mesmo, nessa altura do campeonato só tem isso. No Sim, site. Só tem aquele site. É o site pago para simplesmente hospedar o podcast. E além disso, tem que voltar. Além disso, caso vocês queiram ajudar, lembrando que esse projeto só acontece graças à ajuda do pessoal do Padrim, você deve acessar. Sem dúvida nenhuma, era pra estar arrumado pra ser pro trabalho já, mano. Tô aqui gravando por quê? Padrim.com. Ou melhor, podcast do Brasil. A gente continua gravando com todo amor no coração, empolgados. Preciso, Izzy, mandar um abraço. Deixa eu só lembrar o nome do irmão aqui para não falar merda. Thiago Correia, ele é um ouvinte, formado em jornalismo, e ele mandou uma mensagem no Telegram falando o seguinte. Cara, no último MPB eu vi que vocês tiveram dificuldade porque você tinha selecionado uma notícia que não era verdadeira e felizmente o Izzy descobriu. Então eu vou me propor a ajudar vocês. Então, a partir de hoje, nesse programa já aconteceu isso. Thiago Correia é o quê? O melhor editor do Brasil. Ele que tá fazendo a seleção de notícias, vendo se é verdadeiro ou não, e mandando pra gente mais de um link de cada notícia, pra gente ter várias fontes, caso alguma seja pequena, ou a gente fique em dúvida e tudo mais. Então ele chegou e falou, cara, como eu não consigo ajudar com grana no Padrim, eu quero ajudar vocês desse jeito. Então, abração pro Thiago Correia aí, ajuda é bem-vinda pra caralho, porque eu realmente perdi um tempo escolhendo as notícias e tava escolhendo que nem minha cara, como vocês viram na última. Se não fosse o Izzy, a gente ia falar uma notícia fake news. Então, cara, se você tem aí seu dinheirinho, quer ajudar a gente, padrim.com/o melhor podcast do Brasil, qualquer um real ajuda para caralho e a gente mantém a parada no ar. E estamos quase na meta do bônus novamente. O Izzy vai colocar o bônus no site. Olha aí, tá chegando. E deem feedback do que vocês acharam do bônus e deem ideias do próximo bônus. Até semana que vem. Evandrinho. Sim. Até a próxima. Tchau. Saudade assim como eu. Não toque assim. cavar o meu coração. Esta música fere o meu coração. Esta música fere o meu coração.